Hoje falamos dos Trans Am. Em 1990, na cidade de Washington, D.C., Phil Manley, Nathan Means e Sebastian Thompson resolvem formar uma banda e dão-lhe o nome Trans Am. Originalmente baseados no hardcore, amadurecem durante a sua estadia na universidade e em 1995 já praticam uma amálgama de estilos, como o rock FM americano ou o prog rock, juntando sintetizadores e efeitos e contribuindo para definir o que é hoje denominado de pós-rock. Em 1996, os Transam assinam pela Thrill Jockey e lançam o seu primeiro álbum homónimo, onde já é patente a ironia com que saltitam entre géneros e dão mostras de virtuosismo. No segundo álbum, Surrender to the Night, o nível de eletrónica presente aumenta, juntando-se a influências do krautrock. O terceiro álbum, The Surveillance, mostra uns Transam mais enérgicos, mas sem perder o ecletismo de marca. Photography. I want a joy everlasting. A want it all. Quarto álbum, Future World, os Trans Am acrescentam voz ao seu rock instrumental, se bem que disfarçada por vocoders. O álbum seguinte, Red Line, é um longo tratado onde a banda mostra todo o seu percurso. Entretanto, e na sequência de uma colaboração com os Fucking Champs, com o nome Trans Champs, da qual resultaria o EP Double Exposure, Phil Manley passa a fazer parte também dos Champs. Em TA, álbum de 2002, surpreendem com uma produção polida, voz limpas e uma aproximação à moda electroclash, enquanto no álbum posterior, Liberation, fazem críticas diretas ao regime de George W. Bush e à guerra no Iraque. We'll be right back. Uma nova colaboração com os Fucking Champs, desta vez com o nome The Fucking Am, dá origem ao álbum Gold. Após uma pausa alargada, com projetos paralelos e digressões ao vivo, os Trans Am regressam em 2007 com Sex Change, onde se denota um maior cuidado com as melodias, apesar da bipolaridade já habitual da banda. What Day Is It Tonight é editado em 2009 apenas em vinil duplo e é o primeiro registro dos Trans Am ao vivo. O último álbum editado até agora, Thing, de 2010, mostra os Trans Am a pegarem em temas espaciais e de ficção científica, com uma sensibilidade cinemática que até agora não tinha sido evidente na sua obra. Esperamos novo álbum para breve. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Trans Am. Até à próxima. Ilustres.